worldwide. See me and rhymes alike. Two to picks, sides to kicks, chops to six, seat to six, hardness to bricks, chest to fix, corruption to politics, sticks to stones, stones to six, not opposites, flips, cheese to cakes, beefs to steaks, bones to breaks, decks to tapes, good food to plates, movies to dates, cities to states, O's to cakes, shaking MCs off they mics like earthquakes. But now the hand of fate dealt me the higher intellect, connect verbs, dissect words down to letters, W serves as the first repetition, H line and também tem isso, ó. Então é uma informação bacana. Porque normalmente na terça-feira a gente coloca a relação das músicas que a gente tocou aqui no esse programa. Esse disco é meu? Esse disco? Eu não sei, cara. A gente é Live PA, né, cara? Live PA. Aliás, acabei de receber aqui uma bronca danada aqui. O que dia é hoje? Hoje é. Não, dia do mês. Dia 10? Dia 10, é, 10 de maio. Hoje é dia do aniversário da minha mãe. Então ela ficou com ciúme danada. Ela tá ligadíssima no programa? Tá ligadíssima. Então, ó, essa é especial, hein? Eu quero essa mulher assim mesmo. Eu quero essa mulher assim mesmo. Eu quero essa mulher assim mesmo. Eu quero. Quero essa mulher assim mesmo. Diz. Eu quero essa mulher assim mesmo. Eu quero essa mulher assim mesmo. Eu quero essa mulher assim mesmo. Eu quero. Quero essa mulher assim mesmo. Mal falada. Quero essa mulher assim mesmo. Embriagada. Quero essa mulher assim mesmo. Esfarrapada. Quero essa mulher assim mesmo. Despenteada. Quero. Eu quero essa mulher assim mesmo. Alô, minha mãe, tô aqui com o Maurício assim e eu quero dizer pra senhora que eu quero a senhora assim mesmo, entendeu? Há 39 anos mordendo meus calcanhares aí, me dando esporro todo dia. Mas é uma coisa, né? Eu te amo assim. Muito obrigado por tudo que a senhora me fez por mim, por ter aguentado. 9 tiros, não foi mole, mas a gente tá aí, ó. Valeu aí, muito obrigado pelo feijão, aliás, hoje tá uma maravilha. Né? Churrasquinho que ela fez, churrasquinho, né? Esfomeada. Esfomeada, mano. Eu quero essa mulher assim mesmo. Eu quero essa mulher assim mesmo. Eu quero essa mulher assim mesmo. Eu quero essa mulher assim mesmo. Essa caiu como uma vulva, né, cara? Pois é. Porra, maravilha. Dona Luísa aí, cara, porra. Fez e continua fazendo muita coisa por mim. Aguentou, a gente gravou esse disco em cima da cabeça dela. Nossa. O Jean gravou 4 horas da manhã a bateria lá, mano. É, mano. Foi isso. Agora, e esse cidadão aí, o fone? Esse é nosso querido amigo Monsueto. É ele, né? Oh, yeah. Pois é, meu sonho é botar o nome do meu estúdio de Audi Laboratório Monsueto, né? Mas aí, pô, não sei se a família iria me autorizar, ou se eu tenho... Você acha que eu tenho que dar um... Hein? O rapaziada do Chacabum lá, não, será que eu tenho que... Não, acho que não, acho que tá tranquilo. Tá. Agora, tranquilo. Por falar no Monsueto, na família do Monsueto, nós compartilhamos, entre muitos outros pensamentos iguais, na nossa adoração pelo Monsueto. Existem dois cidadãos brasileiros que eu acho que não tem... A gente poderia falar 30 aqui, mas dois muito próximos da gente musicalmente que não tem o devido reconhecimento. Um é o Monsueto e o outro é o Oswaldo Nunes. Oswaldo Nunes, que é outra paixão em comum que a gente tem. Exatamente. E o Oswaldo Nunes, quem é, recentemente algumas pessoas gravaram o Oswaldo Nunes. O Melodia gravou o Oswaldo Nunes. O disco do Apax, a banda aqui do Rio, ele sei, sabe, o Apax, tem uma citação de uma música do Oswaldo Nunes. Enfim, acho que aos pouquinhos o Oswaldo Nunes... Oswaldo Nunes, que eu cansei de ver em festa da Beleza Negra. Enfim, várias festas de... De Filho do Bafo na Avenida Rio Branco. Cansei de ver o Oswaldo Nunes com um sorriso maravilhoso no rosto. Uma figura super simpática. E o engraçado é que depois dessa nossa tabelinha com Oswaldo Nunes, o Rapa passou a acabar as suas apresentações com Deixa Meu Cabelo em Paz. Amigo, mas foi eu que lancei essa pedrada lá. Lógico, por isso que eu tô falando. Exatamente. Depois dessa nossa tabelinha em cima do Oswaldo Nunes, o Rapa passou a fechar o show com Deixa Meu Cabelo em Paz. Deixa Meu Cabelo em Paz. E um monte de gente perguntava pra mim, pô, de onde é que é isso? De onde é que é essa música? Eu fui no show do Rapa, não sei o que, babai. A versão original, que eu saiba, única, né? Única, só foi... Aliás, é uma música boa pra ser regravada, né? Pô, maravilhosa. Tá aí, Marcelinho da Rua. Queria mandar um abraço especial pro nosso querido amigo Nobu. Que que coisa. Noboyaki, é um japonês que... Manda um abraço pro Facão também, que mandou várias perguntas. Facão, sumiu, hein, amigo? Ah, é? Oh, aquele telefone da Bate-Caderno. Ele vai aparecer aqui agora. Facão, vou apertar um botão aqui. Tem um botão aqui, um túnel que está lá na Rua do Catete. É. Olha, alô, aqui, Facão. O Garnizé tirou um vinil aqui, encardido, hein, cara? Veio esse lá do... é da crosta, né? Veio lá do alto do Zé do Pinho, cara. Como vai nosso amigo queridíssimo Canibal? Fala aí. Canibal, a gente vai fazer uma turnê pro Nordeste, que é uma turnê Deixa o Meu Cabelo em Paz Total, que é o furto, olha bem, furto, Canibal e sua trupe lá do... Como é que é? Devotos? Devotos. É. E Benegão, Furto e Devotos. Nossa, tudo no... Turnê Deixa Meu Cabelo em Paz? Turnê Deixa Meu Cabelo em Paz. E em cada lugar desse a gente vai abrir. Tem um artista local, típico, assim. Um ceguinho da praça, alguém que vai estar, entendeu? Tocando seu pandeiro, abrindo isso tudo aí. Ô, Demi, que horas são, cara? Coisa de louco. Ah, não falei hora. Não, porque é só pra determinar que a partir de agora é grosseria mesmo, né, cara? Olha só a sonoridade. Falando em Benegão, estaremos juntos agora no próximo dia 15, na chegada da marcha do MST. Fiz questão de convidar meu amigo Benegão. Estaremos juntos na chegada da marcha do MST em Brasília. Isso vai ser um espetáculo. Dia 15 agora. Agora, olha só, hein? Olha a desorientação, hein? Bom, vamos aproveitar, porque essa, de repente, pode ser a última edição do Ronca Ronca aqui, né? Vamos lacrar o programa. Né? A pá de cal, né, mano? Doctor, his heart is beating. Mas como eu estava dizendo, na terça-feira a gente coloca a relação das músicas. E amanhã, infelizmente, não haverá relação. Porque eu não tenho a menor ideia do que a gente está tocando aqui. Não, mas esse fica bom. Aliás, vamos pegar uma faixa no escuro, assim. Vai ser uma página... Mete a mão ali naquele, num sacão de vinil. Isso aqui, ó. Vem cá, o Sangue Audiência a gente não vai ouvir mais, é isso? Não, vamos ouvir o Sangue Audiência aí. Quantas, o Garnizé, quantas músicas de Sangue Audiência a gente tocou já aqui? Mais 5, 6? 4. Só? 4? Só tocou 4. Puta que pariu, hein? Qual? Só 4, maluco. Nem fica falando pra caralho. Maravilhoso, mano. Vamos ouvir mais uma do Sangue Audiência, então? Vamos. Vem, Garnizé. Chuta o número aí, vamos no escuro. Aí. No escuro? 10. Eu sou um misto de cinemas convertidos, um funk de laje, desenhos japoneses e pelada de rua, torcida de Cosme Damião versus televisão, caixa de fósforo com MPC, subciências, equações de um desastre previsível. De fósforo com MPC, equações de um desastre previsível. Olhos negros de olhar azul ao lado dela. Mãe demais pra ser, mãe demais para ser jovem. Olhos negros. do paradoxo, o ilegal transmitido ainda não é cultural, pois a maioria de nós como povo ainda possui poucas virtudes pro mal. Pois a maioria de nós como povo ainda possui poucas virtudes para o mal, ainda temos poucas virtudes para o mal, ainda temos poucas virtudes para o mal. Com fliperama violento de boteco. Informação para desviciar os olhos versus a verdade como um bem caro demais. Narcodeputados e um religioso ex-viciado são equações de um desastre previsível. Narcodeputados e um religioso ex-viciado, equações de um desastre previsível. Olhos negros. Já emendou, é assim mesmo, né? Vai ser assim? Todos são tudo emendado, é como se fosse mixado, diz. Olha só, dos 72 CDs que nós anunciamos aqui, parece que houve um corte na fábrica da Sony e o número caiu para 10. Então são 10 os felizardos. Certo. Agora, pelo amor de Deus, vem, Debbie, a gente volta e meia encara essa situação aqui. A gente faz uma promoção e eu falo, por favor, aguarde o departamento de promoção da Rádio Cidade entrar em contato com você. No dia seguinte tem um monte de esfomeado aqui querendo o vinil do... É pra conhecer a rádio, então, vamos aguardar. Não existe disco ainda, assim, não tem. Então, a Sony tem que fabricar ainda o disco, tem que chegar, não sei o que babá. Então, quando os discos chegarem aqui na Rádio Cidade, o departamento de promoção entra em contato com a Daniele Pereira, de Belfort Roxo, o Aloysio Campos, de Caraí, o Rodrigo Costa, de Nova Iguaçu, o Romero Guimarães, de Copacabana, o Fabiano da Rocha, da Tijuca, o Flávio Silveira, da Ilha do Governador, a Cláudia Martins, do Meier, e a Ingrid Duarte, de Copacabana também. Então, Ingrid Duarte, Cláudia Martins, Daniele Pereira, Aloysio Campos, Rodrigo Costa, Romero Guimarães, Fabiano Rocha e o Flávio Silveira. Por favor, aguardem a Rádio Cidade entrar em contato com vocês. Pode voltar essa faixazinha aí, do começo? Pode voltar essa faixa? Já foi. Gostaria de ouvir essa aí no ar. Vamos dividir essa com os ouvintes aí. Vamos lá. mas é o Marcelo. E aí, no, referência, o no... que achou? Pô, show de bola. No coletivo Furto, como é que são as autorias das músicas? Cara, são todas... O texto sou eu que escrevo, mas... Todas as letras são suas? É. Mas já... A gente dividiu a parceria aí, estamos nessa juntos, né? Acabou o milho, Demi? Pô, chegou um carregamento aí de última hora. Que isso? Tem milho pra muita coisa. Marcelo, então diz aí, até que hora. Cara, eu tô com uma fome poderosa aqui. Vamos comer um negócio, cara. Pera aí. Vamos lá. Fazer aqui perto. Pede lá o telefone. Pera aí, vamos fazer uma pizza. Pera aí. Vamos esperar? Vamos esperar, bicho. Esperar até que hora? Pera aí, vamos fazer aí. Quem estiver acordado, que ligue pra cá e diz que até que horas que a gente vai operar. Hoje eu fiz o rock bola, veio um garoto fã. É verdade. Trouxe aqui docinhos, torta da vovó e o escambau A4. Quais são as rádios que você tem circulado aí pelo Rio? Cara, bom, a gente fez Jovem Pan, Transamérica, fizemos... Ah, começou hoje a divulgação no Rio, fizemos a maioria das rádios aí. E o... Quinta-feira a gente faz um especial com rádios comunitárias. Ah, é? Um especial só para rádios comunitárias, é uma coletiva para rádios comunitárias. Mas tirante aqui o estúdio da Rádio Cidade e lá na Rádio Imprensa, onde foi a última versão do Ronca Ronca, que tinha, ainda operava com CD e picape, você foi lá, claro, várias vezes. Como que as rádios hoje se constituem, assim, tecnicamente? Cara, a Transamérica tinha ainda, estão fazendo um programa lá de mixagem, tem um programa de hip hop lá, então tem dois turntables, tá, não sei o que, um mixer, mas tá reduzindo muito a técnica, assim, tá... Tá tudo ficando miudinho, né? Tudo muito computador e tal. Tudo ficando miudinho. Eu acho que a única pena que eu sinto é que tá sumindo a coisa de tocar ao vivo pra rádio. Não. Né? São poucas... Tinha várias rádios que tinham estúdios que comportavam isso, que davam essa possibilidade. E hoje isso não é mais uma realidade, mas... Eu acho que ainda tem gente fazendo muita coisa honesta em rádio, né? Agora, e essa você falou que esse projeto de rádio comunitária vai levar algum tempo ainda, né? É, a sua rádio comunitária? Isso. O quê? Rádio educativa, rádio educativa. É. O tempo é o quê? Quantos anos, não, você cara, acha? Cara, não, eu acho que até o final do ano a gente tá decidindo isso. Bom, então é pra amanhã. É pra amanhã. É. E ela funciona em horário normal? Integral, 24 horas. Ah, é? O estado do Rio de Janeiro todo. E o convite tá de pé? Tá de pé. É mesmo? Posso aqui falar aqui? Não é não. Você já falou isso publicamente em várias revistas? O Demi vai... Bom, é... Demi bom. Vai... Demi... É... Quer fazer o quê? Bom, o convite foi feito, está de pé. Ah, é. Programador geral da rádio, nosso querido amigo, governador Valadares. E aí? Malval. Posso vir aqui segunda-feira fazer o Ronca Ronca? Viemos juntos, pô. Como poesia trêmula, de pai pra filho. E quando meu esforço quase não me convence, privatizando a corrente sanguínea, e ela me persegue mais rápida que o... Olha só, das 15 faixas do disco, já mostramos umas 7 com essa aqui, né? Hein, Pacheco? Dá um alô no passado dos componentes do Furto, porque o... Bom, é verdade, isso é importante. Isso é legal. Bom, o Maurício, muita gente conhece aqui no Rio de Janeiro. Pacheco. Pachecão. E... Nosso querido amigo Pachecão fez parte do Mulheres que Dizem Sim. Uma banda emblemática aqui, né? É proprietário de um dos maiores hits do Goma há 3 anos, o Estéreo Maracanã. O Estéreo Maracanã com Freestyle Love, esse é o hit do Goma? Total. Então, também um dos fundadores, produtor, enfim, do Estéreo Maracanã, que é uma banda muito legal aqui do Rio de Janeiro. O Estéreo continua? Tá nativo, Pacheco? Continua, pô, estamos gravando o segundo disco, só que agora eu tô assim, tipo, nos bastidores. Eu sou produtor musical, então tô produzindo o disco. Mas quem vai pra pista é a galera, o Dilita, o Jovem Cerebral que tá cantando com a gente, Ricardinho, Ruvício Gomes também, que toca no Cabeça de Negro lá da Baixada Fluminense. Mas a galera continua e tamo compondo e vai ficar legal esse segundo disco aí. Não sei exatamente pra quando, mas é pra esse ano também. E o cara é forte candidato a sexy, mano. Lógico, lógico. É o nosso minuto de plantão. É, ó. Bonitão pra caramba. Se não fosse pelo nariz, seria mesmo. Temos aqui o Jean. Que diz, é Naralho. Aí você tira a conclusão do Naralho aí, é contigo. Temos o Jean, que veio lá do Orquestra Santa Márcia, DJ Dolores. O Helder. Quem conhece o Helder sabe quem eu estou falando. Aliás, o disco do Dolores eu tô afinzaço, ainda não vi ainda. Com aparelhagem, um disco novo? É. Pô, Dolores é sinônimo de qualidade, né? Bacana o disco? Bacana, bacana. Vamos ver se segunda que vem a gente toca aqui. Pô, beleza. E tem o Garnizé, oriundo do Faces do Subúrbio. O homem que vai a Cuba, como a gente vai. Exatamente. Aqui na Candelária. O incrível homem que não cresceu, também chamado como Big Anão. Vovozinho. Mirrado. Batera do Fácil, né? Espiga de pica e ex-batera do Fácil de Subúrbio. E hoje no furto. E atualmente sósia do Jean do Big Brother. É, verdade. Que isso. É pouca merda não, Maurício. É pouca merda não. E temos aí aquela galera que eu já falei que tá acompanhando a gente. E eu aí. E voltou aí. A Marisa aqui, né? Voltou a Marisa. Nós falamos em Cuba aqui. Vamos ver com o balançar aqui uma coisa legal. Zapata. Coisa de luxo, cara. Um som realmente muito... Queria falar aqui uma coisa que... Peculiar, né? Uma coisa aqui que é importantíssimo, cara, que por onde você passou, pude ver e tô muito feliz de estar vindo aqui na Rádio Cidade. Olha, todo mundo que tá aqui tá contente com o teu programa, cara. É mesmo? Aí, olha a cara dos caras. Cansado, mas porém... Esbudegado. Esbudegado, né? Acabado. Estrangalho, né? Mas ninguém tá... tá feliz, porque... Então vambora, né? Música é boa. Lá fora, né? É a mesma coisa, vamos... certamente, né? Pô, espero que lá fora... Até às seis da manhã. Pô, manda vir o café aí com... Média com pãozinho média, com média, pãozinho com manteiga. Pãozinho boiando na manteiga? Pô, aquela de dar uma tochada assim no copo, fica aquela nata de gordura. No... Ah, beleza. Mas vamos gastar uma letrinha aqui pra fome não apertar mais ainda. Vamos. Já que a gente falou do Mars Volta, eu tava com o disco Mars Volta aqui, esse último. Já ouviu? Não. Então vou. Eu vi uma musiquinha só. Não, tu vai ouvir, peraí. Manda pedrada. Demi, passa pro Yuka o disco do Mars Volta. Ah, bacana. Vê atrás as letras, os títulos das músicas. Vem de Medium, Pour Another Ice Pick, Pisasses, com Safo. Flórida fala, é o terror dos locutores. Que porra é essa, mano? É o terror dos locutores. Paint New in the Nasal Stream. Dizer os títulos, cara. Agora, o interessante, a gente comparou Mars Volta ao King Crimson segunda-feira passada, retrasado, e olha como é que são colocadas as letras. São quatro títulos e subtítulos, né? Uma coisa totalmente King Crimson. Parece uma peça, né? É muito louco, cara. A capa é bem legal também. Não, toda a concepção. O aparato visual deles. Agora, olha aqui, essa é a música que abre o disco. Tem... Sabe quanto tempo? Que é produzido pelo guitarrista, o Omar dele. É um viadinho que toca pra cacete. A música tem uns 15 minutos, olha só. Claro que a gente não vai tocar os 15 minutos, né? Por aí vai, né? 15 minutos de pau dentro, meu amigo. Sinceramente, isso é uma das coisas que me faz ainda continuar acreditando em música pop, bicho. Que isso? Olha aqui. E essa bateria, Garnizé, é isso mesmo, cara? Hein? Que isso, cara? Bom, né, cara? E tem o Flea, tem o Freak Chant do Red Hot Chili Peppers tocando aqui, como também tocavam no disco anterior, né? Agora, vamos levantar aqui um assunto cascudo, polêmico. Vamos lá, bora. E com você aqui, se torna mais fundamental ainda. A gente tá ouvindo uma banda, conforme eu falei segunda-feira passada aqui, e nós já falamos disso com ela aqui ao fundo, ela não tem relação com nada hoje em dia, né, cara? Isso aqui, eu não conheço ninguém que faça isso. Conhece, Garnier? Conhece, Pacheco? Sei lá, provavelmente até tem, né? Porque ninguém é filho não, de né? chocadeira. Ninguém é absoluto. Né? Ninguém é... Ah, bum, né? Mas tem, é... Isso aqui é consequência de alguma coisa. Mas é de eles uma... saíram na frente e estão aparecendo. É de uma honestidade incrível isso aí, que é uma ferocidade ao mesmo tempo, cara. Fica feliz, cara. Eu fico feliz de ouvir isso pra caralho. Olha, mas aqui o assunto polêmico é o seguinte. Passando aqui pra nossa, pro nosso galinheiro, pro Brasil, eu vou falar uma coisa que as pessoas podem até estranhar, mas exatamente pela relação que eu tenho, sempre tive com eles, eu me sinto totalmente livre, leve e solto pra falar. Fotografei a primeira capa da Legião Urbana, fotografei o primeiro disco solo do Renato Russo e, através da Fluminense, fui uma das pessoas que fizeram o som da Legião ser conhecido. Então, aqui na Rádio Cidade, como em qualquer outra rádio do Brasil, você cortou o som, Demi? Não. Não? Não. É assim mesmo? É, desculpa. Mas, enfim, já uma vez ouvindo o Rock Bola, todo Rock Bola toca Legião Urbana. Certo. Eu ouvindo o programa... Entrou a Legião Urbana, eu falei, pô, não tô aguentando, cara. Vou ligar pro Dado. Peguei o telefone e liguei pro Dado. Dado, você tem noção de quantas vezes a Legião Urbana é executada no Brasil? Ele falou, porra, não tenho, mas é bastante, né? Eu falei, cara, é um número absurdo, porque se você tirar as rádios do Rio de Janeiro, se você pensar só nas rádios do Rio de Janeiro, é um número, né, que foge a qualquer... a qualquer comparação com outra banda. Tanto que recentemente saiu uma relação dos discos mais vendidos, né? Ano passado, sei lá, de 25 são da Legião Urbana. Né? Não é? É um legado. Quer dizer, é uma banda que criou um público, criou um respeito, um endeusamento, por mais que seja merecido, evidentemente. Não tô aqui... Por isso que eu... Claro. Eu me sinto à vontade de falar isso, porque cada vez que eu ouço Legião Urbana, assim, no tempo da Fluminense, o Dire Straits pra mim acabou de tanto que tocava. O The Who, eu passei anos pra voltar a ouvir The Who, de tanto que a Fluminense tocava The Who. Cara, ouvir a Legião Urbana hoje em rádio me dá a sensação do seguinte, cara, a gente tá perdendo a oportunidade de usar um pentelésimo das vezes que a Legião Urbana ocupa o rádio brasileiro pra mostrar alguma coisa diferente. Então fica todo mundo confinado no padrão Legião Urbana de poesia, de música, de harmonia, de melodia ou de interpretação. Então, isso que eu queria conversar com vocês, de como foi possível, durante esses anos, a Legião Urbana ter praticamente monopolizado. Por exemplo, recentemente aqui na Rádio Cidade mesmo, a coordenação me ligou dizendo, porra, liga o rádio que vai tocar o White Stripes do single novo, Blue Orchid. Falei, pô, que maneiro, porra, do caralho, né? A Rádio Cidade vai mostrar a música baixada da internet, é um download oficial no site do White Stripes. Então, tocou Blue Orchid. Falei, porra, do caralho, né? Maravilhoso tocar uma música, não existe o disco ainda, a Rádio Cidade tocar. Acaba a música, entra o quê? Legião Urbana. Legião Urbana. Mano, não é um sentido de que a Rádio Cidade errou em tocar a Legião Urbana, porque não tem errar ou acertar. O que eu tô dizendo é isso, a Legião Urbana é uma boia de salvamento, sabe como é que é? Nem tá se afundando, mete Legião Urbana. Então, e o público vai sair da rádio, mete uma Legião Urbana. Porra, agora na televisão eu vi, Barão Vermelho toca Legião Urbana, Paralamas toca Legião Urbana, Capital Inicial toca Paralamas. Porra, todo mundo toca Legião Urbana. Olha, eu estou a fim de criar o Legião Cubana, que é uma banda para tocar todas as músicas do Legião Urbana em versão salsa. aquele maluquete lá, o... Lá do Berna, lá do selo do Cassim, lá o... O quê? Qual deles? Tem tanto maluquete. Não, o que gravou de Purple, gravou... Como é que é o nome dele? Senhor Coconut. Mas enfim, a história da Legião Urbana, eu acho que eu tô falando aqui uma coisa que não vai ter muita resposta de você. Mas o que eu não é, não tô, entenda bem, eu não tô me colocando contra a Legião Urbana. Claro. Eu tô levantando a bola de como que um som, né, de uma banda conseguiu um espaço, sabe, que começa a ser maléfico, porque a gente não tem espaço para bandas novas tocando em rádio. Né? Então, se um eu acho que o Dado, o Bonfá, né, lá o alguém que responda pelo Renato, deveria chegar e falar assim: olha aqui, meus amigos, que nem existia há tempos atrás, né, para X músicas internacionais tinha que tocar Y em músicas em português. Para cada música, para cada Legião Urbana, uma música independente. Exatamente, é. Olha aqui, tá bom, a gente acha maravilhoso, isso é sensacional para a banda, mas vamos botar o vento para outro lado? O disco do Dado já saiu, né? Que eu saiba, não. Não. Eu espero pelo menos que o Dado venha ocupar um espaço parecido, porque aí tem uma nova possibilidade. O Dado, além de ser um músico maravilhoso, é uma pessoa carinhosa pra caramba. É, espetacular, né? Pô. Uma das pessoas que eu vejo, assim, o Dado, o Bien, enfim, uma das pessoas que eu posso atestar, olha, se você é celebridade, se você é uma pessoa conhecida, não quer dizer que você pode ter todas as arrogâncias que o show business lhe dá. Eu acho que essas pessoas são pessoas humildes pra caramba e que têm um sucesso estrondoso. O Dado, o Ronca Ronca, quando estreou aqui na Rádio Cidade, dia 20 de setembro de 2004, ele me deu um CDR do disco dele, que é esse que não saiu ainda. Já toquei aqui umas 4 ou 5 vezes. Esse disco, o primeiro disco solo do Dado, que não saiu, vai sair um DVD pela MTV, que parece que depois sai o disco áudio mesmo, né? Mas enfim, esse negócio da Legião Urbana estava entalado, eu queria falar isso de alguma maneira, eu não sei se as pessoas vão... Não sei se eu fui claro, se eu, sabe, se o que eu penso desse espaço ocupado pela Legião tem sentido. Uma coisa ou não que me incomoda nesse sentido é da gente ver, assim, existe uma gama de músicas interessantes, que são músicas feitas para um público jovem, músicas que estão buscando uma linguagem nova, e tem uma tendência, assim, no rádio brasileiro, de seguir a música pop americana, e sabe, você tocar a música pop americana que descobriu o punk agora, depois de 20 anos, de 30 anos. Então, acho que tem certas coisas que eu desconfio um pouco, que eu não acho nem que seja uma coisa única, exclusivamente problema do rádio. Eu acho que é um problema que a MTV tem, que o público em geral tem. A gente deveria ouvir coisas diferentes, entendeu? Músicas pop de outros lugares do mundo, músicas pop latinas, por que não? Música pop indiana, entendeu? A gente tem esse monopólio, que é um monopólio bobo, cara, porque grande parte dos Good Charlotte da vida, pra mim... Lógico. Mas o que eu queria fechar esse negócio da Legião Urbana é o seguinte, aí é que talvez volte para o início do que eu falei aqui. Eu gostaria muito, aliás a ideia saiu daí, de ver o Renato hoje aqui, sabe, presenciando isso. Eu gostaria muito de saber o que ele iria dizer, sabe, da presença maciça da Legião Urbana, por mais maravilhosa que a banda seja, por mais amigos que todos eles sejam, o Renato tenha sido um cara espetacular no Zé Guiobá, mas como que ele estaria hoje, vendo a pobreza musical na qual a gente está metido, né? Porque você sabe como é que é bater na porta e ninguém abrir. Claro. E a Legião, por mais que ele tenha começado no anti-marketing, que você falou no início do programa, né? E ele sofreu, né, tanto quanto outras pessoas que a gente conhece, essa dificuldade de você colocar uma personalidade, né? Pô, o Renato não estava aqui para ser mais um bunda mole, para aparecer e criar o espacinho dele. Ele queria fazer uma coisa radical, mudar as coisas, realmente, como em muitos aspectos ele mudou. Então eu gostaria muito de ver o Renato hoje aqui. Vendo esse negócio, a cada rock bola toca uma Legião Urbana, cada não sei o que é Legião Urbana, todo mundo grava Legião Urbana. Eu tenho curiosidade de saber o que ele acha. Olha aqui umas voltas ainda. Essa é a primeira música ainda, hein? Maravilhoso, então. Maurício, depois você vai tocar uma musiquinha ali daquele remix de dub que tem ali. Caraca, é mesmo? Tem a musiquinha do... Só pra encerrar, então. Aonde, cara? O break, então. Só o disco. Tu mostrou ali de vinil ali, que tem do Dread Zone, tem um remix do Dread Zone aí, que é pau de dar em doido, hein? Saideira. Quer dizer... Vê se você acha aí qual é o Dread Zone. Dread Zone... Olha uma volta. Deixa eu meter a vinheta aqui rapidinho. Vamos lá. Tsunami aí, né? Entrou de tsunami aí. He's got vest in black lungs, made of clove splintered sharks. They're the kind that will talk agradecer a Rádio Cidade por essa hora extra que ela nos concedeu na marra, né? Agradecer aqui ao Jean, ao Garnizé, ao Maurício Pacheco, ao Marcelo Yuca. Quem mais? Falei todo mundo? Bom, ao Nando. Eu vou. Ao Dejanes, ao Gil. Dejanes, cara. Meu camarada, Dejanes aí. Henrique, grande porra. Grande abraço, Dejanes. Maravilhoso. Falou, Henrique. Ronaldão, segura a onda aí que a gente tá voltando. Vamos atacar Renata, um sanduíche forte, hein? Renatinha, Luciana. Isso aí. Rapaziada, que deu uma estrutura forte pra gente fazer um programa. Bacana. Como ele for, bom, diriam os italianos. A casa é sua, mas eu vou fazer um convite aqui. A gente podia fazer o seguinte, Maurício. Voltar aqui pra entregar os 72 discos que acabaram em 10. Quando o disco sair. E aí a gente faz o seguinte, faz um duelo aqui dos gigantes. E tipo, a gente coloca. Cada um fala um pouco e coloca um pouco da. Faz uma batalha eu e você aí. Você que. Quero falar aqui mais uma vez. Foi. Meu ouvido foi educado por esse homem aqui, dono desse programa. Então a gente. A gente podia botar aqui um duelo de músicas que foram importantes pra gente. Oh, yeah. Até hoje, até um minuto inicial do programa. Fazer um programa só de canções inesquecíveis, né? Só de canções inesquecíveis. Tem a vinheta, você lembra da vinheta? Eu, né? Lógico. Claro. Minhas canções inesquecíveis. Exatamente. Aliás, aquela vinheta da orelha, a minha orelha que você cortou. Bicho, aquela. Ela tem que voltar, aquela tá. Aquela subida. Tem que voltar, cara. A vinheta da orelha. É. E. Não era isso que você queria ouvir, não, né? Não. Mas não. Tá valendo. Mas né? Tá valendo pra caramba. E aí a gente contar um pouco dessa história, porque muito do que eu vou apresentar foi coisas que eu ouvi pela primeira vez nos seus programas. E sei dizer quando foi, sei dizer o porquê. É. Então. A sangue frio, acho que seria legal isso. É. E sortear aqui umas camisas também do Furto, para quem não quiser. E. Aliás, a camiseta do Furto é um dos artefatos mais desejados que. Como é que eu consigo? Pô, fala com o Yuka pra arrumar uma camisa do Furto. Já te falei isso. Agora vai ter. Então a gente faz um. Se você permitir essa ideia desse programa. Pô, já tá. As camisas do Furto, pô, estão muito legais. O pessoal do estúdio que tá fazendo. E tem tamanho GG, G, M, P e Garnizé. São os tamanhos das camisas. Marca o dia aí, cara. Marca o dia. Vamos fazer o seguinte. É dia 23, cai em que dia? É uma segunda. O disco sai dia 23. Dia 23. É uma segunda-feira, é isso? É. Aí, dia 23, segunda-feira, dia do não, lançamento. Mas dia 23 o disco não vai dar pronto, vamos fazer dia 30. Ah, segunda é? 30. Não, tudo bem, então segunda 30. Vem, Garnizé. Segunda 30, 3 horas. 3 horas, então. É, já a rádio aí já concedeu essa hora já aí. Já faço com uma certa calma, assim, e trago os petardos aí, todos. Bora. Então a gente. Bom, obrigado, eu acho que eu demonstrei mais do que. Mais fácil que tirar biscoito da boca de criança, mais na cara que bochecha, a minha satisfação de ter vocês aqui. Durante a semana toda, falei com um monte de gente. Pô, mas o Yuka vai não sei aonde. Eu falei, pô, ele vai onde ele quiser, pô. Mas ele não ronca-ronca, que ele vai com a rapaziada falar, né? Comentar as coisas que a gente conversou aqui, Garnizé. Do disco de 15 faixas, nós mostramos umas 7, né, Pacheco? É isso. Então, metade do disco nós mostramos aqui, com absoluta exclusividade, conforme eu botei no site hoje do Ronca Ronca, mais uma demonstração de carinho e gentileza sua e da banda com o Ronquinho. Então, saudações vascaínas a vocês. Pô, dia 30... Não faça isso, 30 de... Aí, acaba com tudo, estraga tudo. 30 de maio, 30 é isso? De maio. 30 de maio, então. Fechou? Tá bonito, tá fechado. Obrigado à nossa audiência pela participação de vocês, pela presença durante a semana toda, mandando pergunta. Desculpe a quem ficou de fora, eu procurei juntar as perguntas para que a gente não ficasse tirando... Cara, eu tenho que aproveitar aqui e agradecer o respeito que muita gente vem tendo com a minha volta nesse projeto novo, com essa galera aqui que é uma galera muito unida. E que eu não pensei que fosse assim, cara. Então, o caminho não vai ser fácil, não tá sendo. Mas o respeito das pessoas é muito legal de você ver que depois de 4 anos parado... Olha a pedrada aí no fundo. Não faça isso, amigo. Depois de 4 anos parado, a gente percebe que o respeito continua o mesmo. Quiçá maior. Dia 30 a gente volta, hein? Com mais história que o Walt Disney. Obrigado, beijinhos, bye bye, tchau. Falou, Demi. Valeu, vamos lá. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. A Rádio Rock. Maior. maio. O mês que virou CD na Rádio Cidade. Agora, todo mês, a cidade reúne os sons que detonam na Rádio Rock e coloca num CD exclusivo. E você só descola nas blitz da cidade. Neste mês tem Jack Johnson, Sing Your Songs, and Dance Your Dance, The Killers, Well, Somebody Told Me You Had a Boyfriend, Audioslave, You Too. E mais. Kane, Beck, Engenheiros, Queens of the Stone Age. Olhe o adesivo da cidade no seu carro. E fique ligado para saber quando e onde vão pintar as blitz da cidade. CD Maio. CD Maio. Só ganha quem tem o carro colado no adesivo da cidade. Rádio Rock. Star Wars. Star Wars. O episódio 3. 3. Você vê primeiro com a cidade. Rádio Rock. Mais músicas. Você entendeu direitinho? Cidade. A Rádio Rock.